Está 17, autorizado, aqui é o teto nova paralela. Estou com 737 da Gol a 8 milhas fora. Muito obrigado. Quando chegar no finalzinho ali, na frente do grande, já livra para a direita e vai para o fora da porta. Vendo base, 2733. 2733, pista no 7, pouso autorizado, vento no 30 graus 10 nós, o Robson 44 no setor da vertical ali dos hangares da aeroestão, ok? Gente, 2733. Plano 648, decolado aos 51, controle 20-8. Torre Salvador, boa tarde, bom dia, Gol 1739. Está a 1,5 para o CA 2672. Gente, Gol no 739, continua para a estimação, aguarde 3 horas do posto. Estou aguardando o César Lueco, a parte da final pista no zero agora está presente com o ponto final de Itapuama, tem a espera naquele setor. Positivo, já saindo agora. Obrigado. Gol no 739, tráfego tipo Carava curto, final pista no 7, a 10 segundos para o pouso, tráfego adicional, Robson 44 à direita, mantendo 510, orientado a manter o farol de Itapuã. A pista é 1-0, vento 130 graus 089. Autorizado o pouso, Gol 1739. Carava já topou a pista. Paciente, autorizado o pouso, 1-0, Gol no 739. Passeia 2733, táxi em frente, libera a última esquerda via Lima, próxima 35. Na Lima, mantém a posição antes do pátio 1 e chame solo em 121, décimo 9 para o pátio militar. Tráfico avistado, é porte CAV 372, baixar travado. Afirmativo. Pois sim, estimativa para o CAV do Leco poder retornar ao setor que a gente abandonou ali através do Salvador Norte. Tenho três tráfegos, primeiro 37 na curto, segundo Airbus da TAM a 6 milhas fora e mais 6 milhas outro Airbus da TAM. Último, está agora no setor sul da torre, está aguardando a autorização. Gente, estou visual com o tráfego, mantenha o setor e aguarde para prosseguir até o setor desejado. Último. Via Alfa e Delta. Na Delta mandei a posição e aguarde para o cruzamento. Vai entrar no pátio 1, contornar os portões, entrar na Alfa e via Delta, guardar. Do 372, passando travado, está tendo uma vez. Gente, continua com a aproximação, 3198 à direita, tráfego tipo Robson 44, mantendo o farol de Itapuã, 510 no setor. Certo. É. 39, solo 55 direita, via Foxtrot 121, décimo 9. Foxtrot 219, confirmo. Afirmo, 121, décimo 90. 2190, obrigado, até daqui a pouco. Paulo Salvador, Gol 1739, livrou, bom dia. 1739, bom dia, táxi Alfa mantém posição antes da taxiway Delta. Alfa antes da Delta. Falo que daqui a pouquinho vai taxiar um tráfego no sentido contrário, ingressar na Alfa, e vai taxiar até a taxiway Delta. Entendeu? qual de trânsito na Juliette, no sentido de Alfa? Juliette Alfa, firma. Está vindo um... Ele está ciente do seu tráfego, já informei para ele, vai aguardar antes da Delta, só pode seguir via Alfa e manter a posição na Delta. Voo, tráfego tipo Robson 44, mantendo o setor do farol de Itapuã, quem é sai daquele setor? 3740, 9. Quem para Salvador? Torre Alto, vai. 2198 no solo 57, direita via Foxtrot, 121 no decimal 9. 7, lembrando a direita, 219. O nível final? Reportar que o asfalto aqui está soltando detrito bem na junção da ECO com a Alfa. Ok, vou informar novamente isso para eles. A gente já havia informado ontem, antes de ontem, que eles tinham nos quadros passados, é que a situação aí não infringia a segurança. Mas a gente vai informar novamente aí, na altura da ECO o buraco, não é? É, na junção da ECO com a Alfa. Tá, ok, vou informar novamente ao fiscal de pátio. Então fique atento, por gentileza, ao cara manda a força aérea ingressando na Delta. Após o mesmo, táxi autorizado Alfa Juliette, porção 04. Alfa Juliette, 04, na passagem para a força aérea, gol 1739, muito obrigado. Alvo Salvador, Alta 3198, livrou nosso escudo. São 3198, bom dia. Táxi autorizado Alfa Juliette, portão 9. Alfa Juliette, portão 9, 319. Passando Juliette, uniforme Bafá, acione código 5300. Conhecido a informar, chame o Centro Recife em 126.85, alterne 125.45 para o serviço de informação de voo e alerta. Bom dia, 2736 novamente, a voz da TAM curta final, após a passagem será autorizada. Aguardando a Delta, 2736. Capa Romeu Serra Zulueca, voz da TAC, outro final, já com pouso autorizado. Até o setor solicitado, autorizado, chame para prosseguir para Rimar. Positivo, vai terminar o sobrevoo até o Bambuzal e prossegue para Rimar. Muito obrigado, José 2733, cruzamento autorizado, táxi até o pátio militar. Está dando a frequência livre, bom dia. Está cruzando 1-0, pátio militar, o 2733, bom dia. Da 3740, solo 00, direita via Foxtrot 121, décimo 9. Direita, Foxtrot 219, da 393740. Se o seu autorizante vai prosseguir e vai cruzar o eixo da 1-0, controle lá de frente. Gente, autorizado a evoluir no setor, mantendo a escuta permanente. O tráfego mais próximo agora para aproximação à pistão 0, está em torno de 10 minutos fora. Ótimo. Entendido, 7 para o portão 3, né, 3740. Ouvi-me, então, 3191. Guardando autorização, Galeão. Tem informação, Lima? Sim, autorizado. Lima está no 05, guardando autorização, Galeão. Então, 3191, autorizado, Salvador Galeão, via P9857. Nível de voo 360. Saída da Eulê da Irume, decolta pistão 0 com primeira curva direita. Transponder 5146, controle 1208. 360, autorizado, 27, decola da... A próxima posição coral. Confere, vai chamar Ideal 201, obrigado, bom trabalho. De Salvador, bom dia, voo no 864. Diego, no 864, identifique, desça para 4.000 pés, ajuste no 0 no 6. Foi direto, servido 368. caso eco no solo 06, frequência livre. Muito obrigado mais uma vez pelo apoio, doutor. Disponha. Pai informe, Whisky Mike Lima, prossiga. Whisky Mike Lima não consegue contato com o centro do município. Está muito afastado da minha terminal, vou entrar em contato com ele. Informe o ISC, Mike Lima pode retornar à frequência do centro na 12085, alterna 12540. É, bom dia, tá? Cara, frequência, tá bom. 12685, 125, decimal 45. 12685, 1864, foi servido 366, desça para 2510, ajuste no 0 no 6, reporte final Reinado. 366, 2500, 2016, repatriando o sinal Reinado, bom, 864. Aguardando. Bronco-Coff-904-0-1-0-4. Caso 4, já salvado por Fortaleza, via 319. Livre de voo 370. Saída Momba, transição Frutti, decola da piscina 0 com primeira curva à esquerda. Transponder 5143, controle 1208. Livre 370, via para de voo 19. Saída Momba, transição Frutti. Decola da piscina 0 com curva esquerda. Transponder 5143, controle 1208. Voo 0094. Bona 094, Momo, Cogue pro Sotis. Momo, Cogue pro Sotis. Bona 094. Bona 094, o Jamento está correto, portão 10, chame pronto. Reportarei. Para o passo 3191, POB 216, 3 horas e meia, com fim. 216, 3 horas e 20, com fim, está autorizado a sair para o ponto de espera, via parte com o Luiz. Além de espera, torre. 118, decimal 95, assistente no 0 no meio. Sumiu 10, ajuste no 0 no meio, identifique. 1-0-9-4, para o pushback e acionamento. 1-0-9-4, livre acionamento, chame táxi, no portão 1-0. Livre acionamento, chamarei para o táxi, no gol 1-0-9-4. Salve Salvador, azul 4207, sentido a Lima. Tem informação Lima? Tem informação Lima, conforme informado no 4207. Azul 407, feijado Salvador Guarulhos, dia Pesulo 10, Fugado, Pesulo 6, Pósmo, decidir com fins a Pesulo 21, conforme a rota do plano de voo. Livre de voo 340, saída da Eoleda Mótima, decola da Pesulo 0 com a primeira curva à direita. Transfone 5153, controle 208. Autorizado Salvador para Guarulhos no 340 via Antônio Zulu 10 por base, Antônio Zulu 16 Fosmo, aqui no DCT Confins, Antônio Zulu 21 e aí tem a conforme do plano de voo, saída da Eoleda Mótima da Corona, pistão no 0, primeira curva à direita, transponder 5153, controle 120, pistão 8, azul 4207. Azul 4207 está com fins unidos? Liga 340. Azul 4207, cotejamento correto no portão 01, no chão e pronto. Vicente, 4307. Da 90, 3191. 3191, mantenha a porta de espera. O azul 4207 na posição 1 que esquece. Aguarde, azul 4207. Aguarda, 4207. Voo no 162, identifique, voe o servidor 368, desça para o nível 050. Poderia ser o 366? Vou olhar e manter a pista no 0. E mantendo no 0319. Colo 864, solo 18, beira direita, solo 12, 19. Direita, 219, gol 864. Salvador, bom dia, boa noite, 64. Boa noite, 64, bom dia, autorizado ataque de disparo 41, no Pia Alfa. Reportando, ataque foi Juliette. Alfa, vai reportando, foi Juliette, bom, 864. Boa noite, 64, só observe o veículo, follow-me, ali no través da ataque foi Eco, ou mesmo fará o follow-me até antes da Juliette. É, só o visual com follow-me, bom, 864. Autorizado sanitário. Autorizado, 4207. Obrigado. Nada a Elmo. Subol 360, saída da Elmo, transmissão em Rumi. Contato radar na decolagem. 36 da Elmo, da 319 da Rumi. Guardando por mais à frente. Oi, Leda. Leda. Eu tenho que permanecer na posição mais um minuto aqui, solucionando um problema técnico, talvez ainda tenha que retornar ao fim, mas já deixamos dentro de um minuto. Tem, repassando o contato, o gol na 04. Pois será. Atingiu. Boa noite, 64, 0 portão 05. Canel 6200, vou encerrar Vitor 366, desça para 2510. Ajuste no 0 no 6, reporte estabilizado na final da RNAV. Torre o Azul 4207, pronto, ponto 0, dono 0. Azul 4207, autorizado, alinhar e decolar, pista no 0, vento 1-0-0 graus, no 09. Alinhar e decolar na 1-0, Azul 4207. 082, identifique, lista para o nível 060, voe ser árbitro 368. Para o 080, na proa do Sierra Victor 368, Azul 4082. 094, para o táxi, 1069 a bordo, 3 horas e 2 minutos, confere na Teresina. O 1094 já está aqui até o ponto de espera, e a parte principal índia no ponto de espera a torre. 118 decimal 95, ajuste altímetro no 096. Livre táxi até o ponto de espera dando 0, 895 no ponto de espera e 1016 no ajuste, gol 1094. Cuidado, 6200. 600, compete a aproximação em análise. Temperatura instaladora em 118, decimal 95. 094, aproximando-se do ponto de espera, 90. Ficou no 094, mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera, 094. Torre 6200 no final, 10. Chamando 00, pouso autorizado, retorno 0, vento 11, 0 graus, 099. Livre pouso 90, 6200. Azul 1407, decolou os 29, controle de Salvador 1208. 208, 4207. Bom dia, Azul 4207, na sua escuta. 4207, contato radar em decolagem, subpantão 340, posto cruzar 2000 pés, vou em Leda. 2000, Leda, obrigado. Confirme quem chamou o solo. Romeu Serra, Golf Oscar, prossiga. Corredor forte, afastando 20 milhas. Ao 3. 251-2835. Correto. Pista 17, com primeira curva à esquerda em coordenação com a torre para o cruzamento do campo. Acione 0127, controle 1208. Me alternando ao Salvador, ou Papa Romeu Serra Golf Oscar. Romeu Serra Golf Oscar, acionamento taxa de decolagem torre 1-1-2-6-1-9-5, ajuste de altímetro no 0-1-6. Papatango Eco Delta Fox. Bom dia, prossiga. Autorizado Salvador para Serra Delta Lima Oscar. 1000 pés, corredor checo, primeira curva direita. Acione 0121 no transponder. Controle 1208. Alinho 1-0-0-9-4. peço por gentileza um check rádio, não ouvi o cotejamento direito, é um pouco chiado. E baixa a informação. Para 4003, o time tem Salvador 9096. 4.0096, azul 604023. E está no contra 545? Ouvindo pela bem autonomia alternativa. Desculpa, Patrão Delta Fox, torre 1.1.95, fracionamento, táxi de decolagem. Ajuste de altímetro na 096. Polo 094, decolagem autorizada, fricção 0, vento 120 graus, 099. Iniciando não no 0094. Polo 62 na final, visual. Qual é a transferência das comunicações? Pode. Gente, autorizado RMA, 500 pés, comprou o IFE em coordenação com a torre para decolagem. Acione 01-12 no transponder, controle 1208. Sim, papai, o meu César, o Eco chame a torre. 1-1-1-1-9-5, ajuste no 0 no meio, Salvador. 2-2-9-5-1-1-9-2. Observe o veículo do Follow Me, vai estar próximo ali através da Taxway Echo, após o ingresso do leque autorizado para o Gate 08. Sim, está procurando aqui pelo Follow Me, está livre para o 08, hoje é 6200. Se na 6200 se considere o veículo Follow Me, se informar no telefone, não haverá necessidade, tem livre ingresso de Taxway Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette 08, obrigado. 4-0-0-8. 1-2-0-8-0-9-4. Boa. Azul 4-2-0-7. Chame o sinal do Recife. Frequência 251, alterna 28, decimal 35. 251-2835. Azul 4-2-0-7. Controle gol 1-0-9-4. Decolou na MOMO 094, contato radar decolagem, submontanho 370, sai da MOMO. Sobe ao 370, 094. Logo 1-1-1-62, final de 4 milhas. Baixar travado. Bom, 1-1-1-62. Fogo autorizado, pressão 0, vento 1-0-0 graus, 099. Vê, pouso 1-1-0, 1-1-1-62. Autorizado o procedimento para o 4082, após o 368. Acima, decido autorizado para 2.500 pés, última entrada em Salvador 1-0-1-6, livre final em área da 1-0, chama estabilizado no procedimento. 402. Azul 402. Corrigindo. Chame pronto a decolagem. Está pronto? Zueco, vento, 1-0-0-0-0-9-9, chame fora do sol. Eu Zulu Eco, decolou 37, aguardo transferência de comunicação. Eu estou apresentando para você concluir, está presente? Sierra Zulu Eco, rumo ao Whisky, controle da 08. Perfeito. Linha 2, solo 37, direita 219. Direita 219, é o número 62. Voo 162, bom dia, autoriza ataque para o Pátio 1, via Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette, 10, 162. Muita aproximação em nave, chama agora para o Salvador em 198, decimal 95. 1895, obrigado, bom trabalho. Eco Delta Fox, decolagem autorizada no 7, vento 0, 90 graus, 109. Torre Salvador, bom dia. Azul 4082, final de 9 milhas com a pista limpa. Azul 4082, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Ciente, 4082. Zero 94, chama o centro Recife, 2685, alterna 2545. 1-2-6, 8-5, 1-2-5, 4-5. Correto. Grava. Controle, Serra Azul Eco. Serra Azul Eco, atento a final da 1-0, no máximo 510, próximo de Salvador no 0-6, ciente de sobrevoo no futuro isso de Salvador. Muito obrigado, comandante, pela compreensão. Estão aqui nas contas, subindo atrás, para a gente sai, para atrapalhar. A intenção do sobrevoo é manter o setor whisky todo? Positivo, inicialmente retiro, posteriormente parte do setor azul. 0, vento 1-0-0 graus, 099. Livre pouso, 4082. Cruza Fox, decolou 39, chame controle salvador, 1-2-0-2-8. Cruza da Fox, só portadora. Cruza Fox, eu não me pede, foi trechando, vamos ver. Eco Delta Fox no meu pé, no corredor axé, informe através do farol da barra. Afirmo, chame o controle no 08. Só veio a portadora, clareza 1. Não consegui copiar, Eco Delta Fox. Zulu Eco está na escuta? Positivo. Como recebe o controle? 5-4. Poderia ser uma chamada para o Eco Delta Fox? Reponte para o controle? Você já foi situada dessa chamada, se eu não responder a chamada do controle? Excelente. Patente visual, no meu pé, no axé, informe no através do Prado Bar. Aqui não tem o seu plano, é para Guarulhos, né? Afirmo, para Guarulhos, a rota publicada é Block, é para Zulu 10, Salva Zero. César Lama iniciando o sobrevoo na Andira. Estou me livrando o setor do sobrevoo. César Lama. Positivo. Quatro 082, Colosso 41, libera direito, 219. Ao liberar, direita 219 azul, 408. 1790, paciente da Lima, autorização para Recife. Alô, Salvador, bom dia, azul 4082, libera direito. Azul 4082, bom dia, autorizado ataque para o Pátio 11 e Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette, portão 01, azul 4082. Salvador, copia o gol 9790. Afirmo o gol 9790, centro da informação Lima, para Recife autorizado via Pesolo 17, nível de voo 370, saída Puca, Jão, Aru, decola da pista 10, com primeira curva à esquerda. Acione 5404, controle 208. Autorizado 370 para Recife, que apesar do 17, decola da 10, curva esquerda, Puca, Jamaru, 5404, transponde 208, alvo 790. Para 790, posicionamento correto, chame pronto na remota no 2. Vai chamar pronto, remota no 2, obrigado. Salvador, da 3745, sentindo a informação Lima, autorização para São Paulo, Congonhas. Então, 3745, informação Lima, confere para São Paulo, Congonhas, autorizado via Pesolo 10, por base, Pesolo 16, Cosmo, direto com fim, Chomod, conforme a rota do plano de voo. Nível autorizado 360, saída da Eulia da Motiva, decola da Pesolo 0 com primeira curva à direita. Transponder 5402, controle 1208. Autorizado nível 360 para o centro 3745, via Pesolo 10, por base, Pesolo 6, Cosmo, direto com fim, direto Chomod. Decola da pista no 0, na saída da Eulida, Motiva, primeira curva direita, transponder 5402, chama controle 1208, centro 3745. Então 3745 já confirma o nível? 360. Então 3745, planejamento correto, 103, chame pronto. Chamará, centro 3745. Vamos ver uma posição do centro 3895 em relação ao plano de voo? Estamos em contato com o plano de voo de Recife, o mesmo não possui, a gente está entrando em contato com a sala S aqui de Salvador, para ver se ele tem para poder retransmitir para o PLN e assim ser tratado o seu plano. O seu plano é repetitivo? Afirma, repetitivo, voo diário. Sim, então 3895, realmente não temos aqui no nosso sistema, a gente está checando aqui junto aos órgãos pertinentes. Ok, muito obrigado. Para o Xbeck, acionamento, voo 9556, posição 04. Livrando a CTR. Vai permanecer dentro da CTR, o CR gostioso, que vai chamar para regresso no corredor forte. Gente. Tu vai prosseguir agora para o gate. Vai prosseguir para o gate 01. Ok, sente 201, após o beijo, a retaguarda está autorizada, agora sempre recomendo. Prossiga para o controle. Está funcionando o retiro com 4 pessoas na paralela, autorizado? A gente vai sobrevoar na paralela, correto? Correto. Até que altura da paralela? 5 pés na altura do 4 pés, também. Forme iniciando sobrevoo no setor. Correto. Eco Delta Fox, tem a frequência livre para coordenar contra colocando os 345 E no retorno a Salvador, chame o controle nesta frequência para ingresso na CTR e sugiro que no pouso em Salvador, você tenha uma manutenção no seu equipamento rádio. Mike Lima. Em Recife, tente contar com Recife 251, Laudena 2835 para informação de voo e alerta. Agora sim melhorou bastante. Você é Agulho Frost? Prossiga. Quanto é este setor? Agora duas milhas de buraquinho mantendo o litoral. Vai manter o corredor forte com rumo nordeste? Afirmativo, para treinamento e chamada para regresso do CR Golfeado. Tempo uma hora. 67. 1962. Voo 1962, a sua identificação, desse manter o nível de voo 060, cruzando a chegada à área. 64060 na base, voo 1962. Autoriza o voo 368. Procede na chegada à mar e aguarde orientação para prosseguir no final do reinado da 1-0, ou na 962. Quer seguir? Você copiou o controle? Ok, voo 1962, quer seguir? Correto, isso é para o 060, guia, mar e aguarde orientação para prosseguir no final da... do reinado da 1-0. Inicialmente ajuste para a pós etapa 366. E o final da mensagem para o 060? Mantenha a chegada à mare, que fica o 060, e ajuste a navegação para após a posição etapa, voar o Serra Vida 366 para o final do reinado da 1-0. Ok, depois de etapa, o 366 para o final da 10. Vou... 3895, copia? 3895, né, tudo para copia. Autorizado Salvador Guarulhos, se eu fez o 1-0 por base, eu fez o 1-6, Rosmu, DCT. Confins, eu fez o 2-1 no Mochep, conforme a rota do plano de voo. Nível autorizado 340, saída da Eulê da Mótima, decola para o 1-0 com primeira curva à direita. Transponder 54 no 7, controle no 208. A gente poderia cotejar novamente a rota, que pra gente nós temos só a Presolu 1-0, Taubaté, a gente aceita a rota nova, porém, por gente mesmo coteja um pouco mais devagar.